Parte 1. A estrada para o vampiro Lestat. Tentador colocar em colagem coerente a abelha, a cordilheira, a sombra do meu casco. Tentador juntá-las, enlaçadas pelo lógico fio de pensamento molecular vasto e brilhante, através de toda a substância. Tentador dizer que vejo em tudo que vejo o lugar onde a agulha iniciou a tapeçaria. Mas há... Tudo parece ser todo e ser parte. Viva o globo do olho e o coração lúcido. Stan Rice, de Four Days in Another City. Sam Lamb, 1975. A Lenda das Gêmeas. Diga em rimada continuidade. Detalhe por detalhe, as criaturas vivas. Diga como deve ser, o ritmo sólido da forma. Mulher, braços erguidos, comedora de sombra. Stan Rice, de Elegy, White Boy, 1976. Chame-a para mim. Ele disse. Diga-lhe que tive os sonhos mais estranhos. Eram sobre as gêmeas. Você tem que chamá-la. A filha não queria fazer isso. Observou lutar com o livro. Suas mãos agora eram suas inimigas, ele costumava dizer. Aos 91 anos, mal podia segurar um lápis ou virar uma página. Papai, essa mulher com certeza está morta. Ela disse. Todos os que ele conhecera estavam mortos. Ele sobrevivera aos colegas. Sobrevivera aos irmãos e às irmãs, e até a dois de seus filhos. De um modo trágico, sobrevivera às gêmeas, pois agora ninguém lia seu livro. Ninguém se importava com a lenda das gêmeas. Não. Telefone para ela. Insistiu. Tem que chamá-la. Diga-lhe que sonhei com as gêmeas. Eu as vi no sonho. Por que ela quereria saber disso, papai? A filha pegou a pequena caderneta de endereços e folheou-a lentamente. Mortas todas aquelas pessoas. Havia muito tempo os homens que tinham acompanhado seu pai em tantas expedições, os editores e os fotógrafos que tinham trabalhado com ele no livro. Até seus inimigos, que disseram que sua vida foi desperdiçada, que sua pesquisa dera em nada. Até os mais grosseiros que o acusaram de adulterar as pinturas e mentir sobre as cavernas, coisa que seu pai nunca tinha feito. Por que ela ainda estaria viva, a mulher que tinha financiado suas antigas expedições? A mulher rica que durante tantos anos mandou-lhe tanto dinheiro? Tem que pedir-lhe para ver. Diga que é muito importante. Preciso contar a ela o que vi. Vir? Viajar até o Rio de Janeiro porque um velho teve uns sonhos estranhos? A filha encontrou a página, e realmente lá estavam o nome, e o número, e a data ao lado apenas 2 anos antes. Ela mora em Bangkok, papai. Que horas seriam em Bangkok? Ela não tinha ideia. Mas ela virá me ver. Sei que virá. Ele fechou os olhos e acomodou-se na almofada. Agora, era pequenino, encolhido. Mas quando abriu os olhos, era o pai dela quem a encarava, apesar da pele amarela e enrugada, das manchas escuras nas costas, das mãos engelhadas, da cabeça calva. Ele agora parecia estar escutando a música, o canto suave do vampiro Lestat, que vinha do quarto dela. Ela pensou em baixar o volume, se aquilo incomodasse. Não era uma grande fã dos roqueiros americanos, mas gostava daquele. Diga-lhe que preciso falar com ela. Ele disse de repente, como se voltasse a si. Certo, papai. Se é o que você quer... Desligou a lâmpada de cabeceira. Agora volte a dormir. Não desista até encontrá-la. Diga-lhe, as gêmeas. Vi as gêmeas. Quando ela saía, ele a chamou de volta com um daqueles gemidos súbitos, que sempre a assustavam. À luz do vestíbulo, ela viu que ele apontava para os livros na parede oposta. Pegue para mim. Ele pediu, lutando para se levantar. O livro, papai? As gêmeas. As pinturas. Ela pegou o velho volume e colocou-o em seu colo. Aprumou os travesseiros e tornou a ligar a lâmpada. Doía-lhe erguê-lo e sentir como ele estava leve. Doía-lhe vê-lo lutar para colocar os óculos de armação de prata. Ele pegou o lápis para ler, com ele na mão, pronto para escrever, como sempre fizera, mas então deixou-o cair. Ela o pegou e o recolocou na mesa. Vá ligar para ela. Ele pediu. Ela assentiu, mas ficou ali, caso ele precisasse. A música que vinha do quarto estava mais alta, uma das canções mais metálicas e ruidosas, mas ele não parecia notar. Com muita delicadeza, ela abriu o livro para ele no primeiro par de figuras coloridas, uma ocupando a página esquerda, outra à direita. Como ela conhecia bem essas figuras, como se lembrava, ainda menina, da longa subida com ele até a caverna do Monte Carmel, onde ele a levara para dentro da escuridão seca e poeirenta, a lanterna erguida para revelar os entalhes pintados na parede. Ali, as duas figuras, está vendo? As mulheres de cabelos vermelhos. A princípio tinha sido difícil distinguir as figuras grosseiramente desenhadas à luz baixa da lanterna. Muito mais fácil estudá-las mais tarde, os detalhes lindamente revelados pela câmera. Mas nunca esqueceria aquele primeiro dia, quando ele lhe mostrava cada pequena sequência. As gêmeas dançando na chuva que caía em pequenos pontinhos de um borrão de nuvem. As gêmeas ajoelhadas de cada lado do altar, sob o qual jazia um corpo adormecido ou morto. As gêmeas prisioneiras, diante de um tribunal de figuras raivosas. As gêmeas fugindo. E então a pintura estragada, da qual nada pôde ser recuperado. E finalmente uma das gêmeas sozinha, chorando, as lágrimas caindo em pontinhos, como a chuva, dos olhos que também eram minúsculos pontinhos pretos. Tinham sido entalhadas na rocha, com acréscimo de pigmentos laranja para os cabelos, giz branco para as roupas, verde para as plantas que cresciam ao redor delas, e até mesmo azul para o céu acima de suas cabeças. 6.000 anos tinham se passado desde que elas tinham sido criadas na profunda escuridão da caverna. Não menos. Antigos. Eram os entalhes quase idênticos. Numa pequena câmara de pedra no alto da encosta de Huayanapichu, do outro lado do mundo. Ela também fizera essa viagem com o pai um ano depois, atravessando o rio Urupamba e subindo pelas matas do Peru. Vira as mesmas duas mulheres num estilo notavelmente semelhante, embora não fosse o mesmo. Também lá, na parede lisa, havia as mesmas cenas da chuva caindo, as gêmeas ruivas em sua alegre dança. E então a sombria cena do altar, em detalhes. Era o corpo de uma mulher sobre o altar, e as gêmeas seguravam nas mãos dois pratos minúsculos cuidadosamente desenhados. Soldados assistiam à cerimônia com espadas erguidas. As gêmeas foram aprisionadas chorando. E então veio o tribunal hostil e a fuga. Em outra figura, apagada, mas ainda visível, as gêmeas seguravam uma criança, uma pequena trouxinha com pontinhos no lugar dos olhos e um mínimo de cabelos vermelhos. Então entregaram seu tesouro a outras pessoas, quando mais uma vez surgiram soldados ameaçadores. E finalmente a gêmea única, no meio das frondosas árvores da floresta, braços estendidos como se procurasse a irmã, o pigmento vermelho dos cabelos preso à parede de pedra com sangue coagulado. Como ela conseguia recordar a citação? Tinha compartilhado do êxtase do pai, de ter encontrado as gêmeas em mundos inteiramente diferentes. Naquelas figuras antigas, enterradas nas cavernas das montanhas da Palestina e do Peru. Parecia o maior acontecimento da história. Nada poderia ser tão importante. Então, um ano depois, foi descoberto em Berlim um vaso com as mesmas figuras, ajoelhadas, pratos na mão, diante de um caixão de pedra. Uma obra grosseira, sem documentação. Mas e daí? Tinha sido datada de 4.000 anos antes de Cristo, pelos métodos mais seguros. E ali na linguagem recém-traduzida da antiga Suméria, estavam as palavras que significavam tanto para todos eles. A lenda das gêmeas. Sim, tão terrivelmente importante parecia tudo aquilo na época. O alicerce do trabalho de uma vida inteira, até que ele publicou suas pesquisas. Então riram dele, ou ignoraram. Tal elo entre o velho e o novo mundo não era confiável. 6.000 anos de idade. Ora! Relegaram-no ao departamento dos excêntricos, juntamente com aqueles que falavam de astronautas antigos, Atlântida e o reino perdido de Mu. Ele discutiu, ensinou, suplicou-lhes que acreditassem, que viajassem com ele até as cavernas para verem por si mesmos. Ofereceu as amostras do pigmento, os relatórios dos laboratórios, os estudos detalhados das plantas dos entalhes e até das roupas brancas das gêmeas. Outro homem teria desistido. Todas as universidades e fundações lhe fecharam as portas. Ele não tinha dinheiro sequer para sustentar os filhos. Aceitou um cargo de professor para ganhar o pão com manteiga e à noite escrevia cartas para museus no mundo inteiro. Em um tablete de cerâmica, coberto de desenhos, foi descoberto em Manchester e outro em Londres, ambos mostrando claramente as gêmeas. Com o dinheiro emprestado, ele viajou para fotografar esses artefatos, escreveu sobre eles para publicações obscuras e continuou sua busca. Então ela aparecera. A mulher calada e excêntrica que o escutara vira seu material e então lhe deram um papiro antigo, encontrado no princípio do século numa caverna no Alto Egito, que continha alguns dos mesmos desenhos e as palavras "A Lenda das Gêmeas". "Um presente para você", ela dissera. E então comprou o vaso do museu em Berlim para ele, e também os tabletes da Inglaterra. Mas era a descoberta peruana que a fascinava mais que tudo. Deu uma quantia ilimitada de dinheiro para que ele voltasse à América do Sul e continuasse seu trabalho. Durante anos ele revistou caverna após caverna à procura de mais evidências. Falou com aldeões sobre seus mitos mais antigos. Estudou ruínas, templos, até mesmo antigas igrejas cristãs, procurando pedras retiradas de santuários pagãos. Mas décadas se passaram e ele nada encontrou. Isso resultou na sua ruína. Mesmo ela, sua benfeitora, dissera-lhe para desistir. Não queria ver a vida dele gasta dessa maneira. Ele devia deixar que homens mais jovens continuassem. Mas ele não escutava. Aquela era a sua descoberta. A lenda das gêmeas. E assim, ela continuou assinando os cheques e ele continuou o trabalho até ficar velho demais para subir montanhas e atravessar florestas. Nos últimos anos ele fazia poucas conferências. Não conseguia interessar os estudantes novos nesse mistério. Mesmo quando mostrava o papiro, o vaso, os tabletes. Afinal, aqueles itens na verdade não se ajustavam a parte alguma. Não eram de qualquer período definível. E as cavernas, alguém poderia encontrá-las agora? Mas ela tinha sido leal à sua benfeitora. Comprara ali essa casa no Rio. Criara para ele um fundo que iria para a filha quando ele morresse. O dinheiro dela pagou a educação da filha e muitas outras coisas. Estranho que vivessem com tanto conforto, como se afinal ele tivesse sido bem sucedido. "Ligue para ela", ele tornou a dizer. Estava ficando agitado e as mãos vazias raspavam as fotografias. Afinal, a filha não se movera. Ela ficou parada ao lado dele olhando as figuras, as fotos das gêmeas. "Está bem, papai." E deixou-o com um livro. Já era o fim da tarde do dia seguinte, quando a filha foi dar-lhe um beijo. A enfermeira disse que ele andara chorando como uma criança. Ele abriu os olhos quando a filha apertou-lhe a mão. "Agora sei o que fizeram a elas", declarou. "Eu vi. Foi sacrilégio o que fizeram." A filha tentou acalmá-lo. Disse-lhe que tinha chamado a mulher. Ela estava a caminho. "Não estava em Bangkok, papai. Mudou-se para Birmânia, para Rangoon. Mas consegui falar com ela e ela ficou feliz em ter notícias suas. Disse que partiria dentro de algumas horas. Queria saber sobre os sonhos. Ele ficou muito feliz. Ela viria. Fechou os olhos e virou a cabeça no travesseiro. Os sonhos vão começar de novo, depois de escurecer. Sussurrou. A tragédia inteira vai recomeçar. Papai, descanse até ela chegar. Ele morreu durante a noite. Já estava frio quando a filha entrou. A enfermeira estava aguardando instruções. Ele tinha um olhar opaco de pálpebras semicerradas dos mortos. O lápis estava sobre a colcha e havia um pedaço de papel. A orelha do seu, precioso livro, amassado em sua mão direita. Ela não chorou. Por um instante nada fez. Lembrou-se da caverna na Palestina, da lanterna. Está vendo? As duas mulheres? Fechou com suavidade os olhos dele. Beijou-lhe a testa. Ele escrevera algo no pedaço de papel. Ela ergueu os dedos frios, rígidos, e removeu o papel. Leu as palavras que ele rabiscara com sua letra irregular. Nas florestas, caminhando. O que poderia significar aquilo? E agora era tarde demais para alcançar a mulher, que com certeza chegaria à noite. Viajar de tão longe. Bem, daria a ela o papel, caso fosse importante, e contar-lhe-ia as coisas que ele disse a respeito das gêmeas. A vida curta e feliz de Baby Jenks e a Gangue das Garras. O Morte Burger é servido aqui. Na porta do céu, não há fila de espera para a morte sem fermento. Você pode bater as botas aí mesmo neste canto. Maionese, cebola, domínio da carne. Se quer comê-lo, tem que nutri-lo. Volte sempre. É isso aí. Stan Rice, de Texas Suit, Sam Lamb, 1935. Baby Jenks forçou sua Harley a dar 105 km por hora, o vento congelando suas mãos alvas nuas. Tinha 14 anos no verão anterior, quando haviam feito aquilo com ela, transformando-a em mais uma dos mortos, e pesava 38,5 kg. Não penteava o cabelo desde que acontecera, não precisava, e suas duas trancinhas louras eram jogadas para trás pelo vento, caindo dos ombros da jaqueta de couro preta. Inclinada para frente, rosto crispado, a boca delicada voltada para baixo, ela parecia má e enganadoramente bonitinha. Os grandes olhos azuis eram vagos. O rock do vampiro Lestat berrava nos fones, de modo que ela nada sentia, além da vibração da gigantesca moto sob ela e a louca solidão que vinha sentindo desde que deixara Gun Barrel City, 5 noites antes. E havia um sonho que a perturbava, um sonho que vinha tendo todas as noites antes de abrir os olhos. No sonho ela via aquelas gêmeas ruivas, duas moças bonitas, e então aconteciam todas aquelas coisas horríveis. Não, ela não estava gostando droga nenhuma daquilo. E se sentia tão solitária que estava enlouquecendo. A Gangue das Garras não foi ao encontro dela no sul de Dallas, como tinham combinado. Ela ficou esperando 2 noites no cemitério, e então viu que alguma coisa estava muito, muito errada. Eles nunca seguiriam para a Califórnia sem ela. Iam ver o show do vampiro Lestat em São Francisco, mas tinham bastante tempo. Não. Havia alguma coisa errada. Ela sabia. Mesmo no tempo em que era viva, Baby Jenks sentia essas coisas. E agora, que era uma dos mortos, isso era 10 vezes mais forte. Sabia que a Gangue das Garras estava com sérios problemas. O matador e o Davis nunca a teriam largado. O matador dizia que a amava. Por que diabos ele a teria feito, se não a amasse? Ela teria morrido em Detroit, se não fosse pelo matador. Estava morrendo de hemorragia. O médico havia feito serviço. Não tinha mais bebê. Mas ela também ia morrer. Ele tinha cortado uma coisa qualquer lá dentro. E ela, tão doidona de heroína que estava se lixando. E então aconteceu aquela coisa engraçada. Ela flutuou até o teto e ficou olhando para o corpo lá embaixo. E não era viagem, não. Parecia que muita coisa estava para acontecer. Mas lá embaixo o matador entrou no quarto, e lá de cima, onde estava flutuando, ela viu que ele era um dos mortos. Claro que não, que então não sabia como ele se chamava. Só sabia que não era vivo. Fora isso, o aspecto dele era bastante comum. Jeans pretos, cabelos pretos, olhos pretos de verdade. Nas costas da jaqueta estava escrito, Gangue das Garras. Sentou-se na cama, junto ao corpo, e inclinou-se sobre ele. Que menininha bonitinha, falou. A mesma droga que o cafetão dizia quando a fazia trançar os cabelos e colocar pregadores de plástico antes de ir para a esquina. Então, vum! Ela estava de volta ao corpo, cheia de alguma coisa mais quente e melhor que heroína, e ouviu dizer. Você não vai morrer, Baby Jenks. Nunca. Ela tinha os dentes cravados no maldito pescoço dele. E bicho, que barato. Mas aquela parte de nunca morrer, ela agora não tinha tanta certeza. Antes de se mandar de Dallas, desistindo para sempre da Gangue das Garras, ela vira a casa comunal na Avenida Suíça, reduzida a escombros pelo fogo. Todos os vidros das janelas explodidos. Tinha sido o mesmo em Oklahoma. Que merda tinha acontecido a todos os mortos naquelas casas? E eram chupadores de cidade grande, os espertos que chamavam a si próprios de vampiros. Como ela tinha rido quando o matador e Davis lhe contaram isso, que aqueles mortos andavam de terno e gravata, ouviam música clássica e se chamavam de vampiros. Baby Jenks quase morreu de rir. Davis também achava muito engraçado, mas o matador não se cansava de aconselhá-la contra eles. Fique longe deles, o matador e Davis, mas Tim e Russ passaram com ela em frente à casa comunal na Avenida Suíça. Pouco antes que ela os deixasse para ir a Gun Barrel City. Você tem que saber sempre onde é, para depois ficar longe. Davis afirmara. Mostravam-lhe a casa comunal de cada cidade grande aonde chegavam. Mas foi quando lhe mostraram a primeira em St. Louis que lhe contaram toda a história. Ela tinha sido bem feliz com a Gangue das Garras, desde que deixaram Detroit, alimentando-se dos homens que atraíam para fora dos bares de estrada. Tim e Russ eram legais, mas o matador e Davis eram seus amigos especiais e os líderes da Gangue das Garras. De vez em quando, entravam na cidade e encontravam um barraco qualquer, vazio, ou então com dois mendigos homens que se pareciam um pouco com o pai dela, usando bonés velhos, com mãos muito calejadas. E então se banqueteavam com os sujeitos. Sempre se pode viver de gente assim, o matador lhe dissera, porque ninguém se importa com o que acontece com eles. Golpeavam depressa, cabum, e bebiam depressa o sangue, secando-os até a última batida do coração. Não era divertido torturar pessoas assim, dizia o matador. Sempre ficava com pena deles. Depois de fazer o que era feito, era preciso incendiar o barraco, ou então levá-los para fora e enterrá-los num buraco bem fundo. E caso não se pudesse fazer alguma coisa para disfarçar, então usava-se um pequeno truque. Corte o dedo, deixe seu sangue de morto cair em cima da mordida por onde você o secou. E veja só, os dois buraquinhos desaparecerem. Ninguém vai desconfiar. Vai ficar parecendo um derrame ou um infarte. Baby Jenks estava se divertindo. Ela conseguia manejar uma Harley grande, carregar um cadáver com um só braço, saltar por cima do capô de um carro. Era fantástico. E ainda não estava tendo o maldito sonho, aquele que tinha começado em Gun Barrel City, com aquelas gêmeas ruivas e o corpo daquela mulher deitado naquele altar. O que é que estavam fazendo? O que faria ela agora, se não encontrasse a Gangue das Garras? Lá na Califórnia, o vampiro Lestat faria seu show dali a 2 noites, e todos os mortos da criação estariam lá. Pelo menos era o que ela imaginava, e o que a gangue das garras tinha imaginado, e todos deveriam estar juntos. Então, que droga ela estava fazendo, perdida da gangue das garras e indo para uma cidade mijona feita St. Louis? Tudo o que queria é que as coisas fossem como antes. Merda. Ah, o sangue era bom. Era tão bom. Mesmo agora que estava sozinha, tinha que criar coragem. Como tinha sido nessa noite, para parar num posto de gasolina e atrair o velhote para os fundos. Ah, sim. Snap. Quando ela colocou as mãos no pescoço dele. E o sangue veio. Tinha sido ótimo. Como hambúrguer, batata frita, sorvete de morango, como cerveja e sundae de chocolate. Era como um pico na veia. Coca. Haxixe. Era melhor que trepar. Era tudo junto. Mas tudo era melhor quando a gangue das garras estava com ela. E eles tinham entendido quando ela se cansou dos velhotes e disse que queria alguma coisa nova e macia. Nenhum problema. Ora, ela precisava de uma criança fugindo de casa, disse o matador. É só fechar os olhos e desejar. E foi assim mesmo. Encontraram um garoto pedindo carona na estrada, uns 7 quilômetros depois de uma cidade qualquer, no norte do Missouri. O nome dele era Parker. Bem bonitinho, com cabelos negros, compridos e desgrenhados. Tinha só 12 anos, mas era bem alto para a idade. Tinha alguns pelos no queixo e tentava passar por 16. Subiu na moto dela, e eles levaram-no para o bosque. Então Baby Jenks deitou-se com ele, com muita delicadeza. E pronto. Foi o fim de Parker. Foi mesmo delicioso. A palavra era suculento. Mas ela não sabia se no fundo foi melhor do que com os velhos. E com eles era mais diversão. O velho sangue dos garotos, Dave chamava. Davis era um morto negro e muito bonitão, no entender de Baby Jenks. A pele tinha um brilho dourado, o brilho dos mortos, que no caso dos mortos brancos faz com que pareça estar sempre sob luz fluorescente. Davis também tinha lindos cílios, inacreditavelmente longos e espessos, e usava todo ouro que conseguia encontrar. Roubava os anéis, relógios, correntes e objetos de ouro das vítimas. Davis adorava dançar. Todos eles adoravam dançar. Mas Davis conseguia dançar mais que os outros. Iam dançar nos cemitérios, por volta das 3 da manhã, depois de terem se alimentado, enterrado os mortos, etc. Colocavam um rádio portátil a todo volume em cima de uma sepultura com um vampiro Lestat rugindo o Grande Sabá, que era a canção boa para dançar. Ah, como era bom girar, contorcer-se e saltar no ar. Ou então contemplar Davis e o matador dançando, e Russ girando em círculos até cair. Aquilo sim era a verdadeira dança dos mortos. E se aqueles chupadores de sangue da cidade grande não se tocavam disso, eram loucos. Deus, ela agora desejava poder contar a Davis sobre esse sonho que vinha tendo desde Gun Barrel City. Tinha começado no trailer da mãe dela, Zoom, a primeira vez, quando ela estava sentada esperando. Foi claro demais para um sonho, aquelas duas mulheres de cabelos vermelhos, e o corpo deitado ali com a pele toda preta e meio rachada. E que diabos havia naqueles pratos do sonho? Sim, era um coração num prato e um cérebro no outro. Meu Deus! E todas aquelas pessoas ajoelhadas em volta do corpo e daqueles pratos. Era apavorante. E ela teve o mesmo sonho muitas vezes desde então. Ora, estava tendo aquele sonho cada droga de vez, que fechava os olhos, e novamente, pouco antes de sair do lugar, onde estivesse escondendo da luz do dia. O matador e Davis compreendiam. Saberiam se aquilo significava alguma coisa. Queriam ensinar-lhe tudo. Quando primeiro chegaram a St. Louis, a caminho do sul, a gangue das garras tinha deixado o boulevard e entrado numa daquelas grandes ruas escuras com portões de ferro, que eles chamam de Rua Particular em St. Louis. Baby Jenks, que tinha gostado das árvores grandes, No sul do Texas não existem muitas árvores grandes. E ali as árvores eram tão grandes que seus galhos formavam um telhado. As ruas estavam cheias de ruidosas folhas secas, e as casas eram amplas, com telhados em meio às luzes bem no fundo delas. A casa comunal era de tijolos aparentes, e tinha o que o matador chamava de arcos mouriscos. Não chegue perto demais, Davis tinha dito. O matador apenas ira. O matador não tinha medo dos mortos da cidade grande. O matador havia sido feito 60 anos antes. Era velho. Sabia de tudo. Mas vão tentar ferir você, Baby Jenks. Ele disse, empurrando sua Harley um pouco mais para longe. Tinha o rosto comprido, usava um brinco de ouro na orelha e os olhos eram pequenos, meio pensativos. Sabe, esta é uma casa comunal muito antiga. Está em St. Louis desde o princípio do século. Mas por que iam querer nos ferir? Baby Jenks tinha perguntado. Estava realmente curiosa sobre aquela casa. O que faziam os mortos que viviam em casas? Que tipo de mobília tinham? Quem pagava as contas? Pelo amor de Deus. Parecia que ela estava vendo um lustre numa das salas da frente, através das cortinas. Um lustre grande todo enfeitado. Que luxo. Ah, eles têm tudo esquematizado. Disse Davis, lendo sua mente. Você quer saber se os vizinhos pensam que eles são pessoas de verdade? Veja o carro na calçada. Sabe o que é? É uma Bugatti. E o outro é uma Mercedes-Benz. Que diabos havia de errado com um Cadillac cor-de-rosa? É o que ela gostaria de ter. Um enorme conversível bebedor de gasolina que ela poderia dirigir a 180 km por hora num trecho livre. E foi isso que a meteu em confusão, que a levou a Detroit, um babaca com um Cadillac conversível. Mas só porque você é um dos mortos, não significa que tem que dirigir uma Harley e dormir na poeira todos os dias, não é? Somos livres, minha querida. Disse Davis, lendo seus pensamentos. Não entende? Essa vida de cidade grande obriga a gente a ter um monte de bagagem. Conte pra ela, matador. E ninguém me pega numa casa igual a essa, dormindo numa caixa debaixo do assoalho. Começou a rir. O matador riu também. Ela também. Mas que merda de vida eles tinham lá dentro. Ligavam a televisão de madrugada para ver os filmes de vampiros? Davis rolava no chão. O negócio, Baby Jenks, é que para eles nós somos errados. Eles querem mandar em tudo. Disse o matador. Por exemplo, acham que a gente não tem direito de ser morto. Quando eles fazem um novo vampiro, como eles chamam, fazem uma grande cerimônia. Como um casamento ou coisa assim? Mais risadas. Não exatamente, disse o matador. Mas como um enterro. Estavam fazendo barulho demais. Com certeza aqueles mortos dentro da casa iam ouvi-los. Mas Baby Jenks não tinha medo, se o matador também não tinha. Onde estavam Russ e Tim? Caçando? Mas o caso, Baby Jenks, é que eles têm um monte de regras e eu vou lhe contar uma coisa. Estão espalhando por toda a parte que vão pegar o vampiro Lestat na noite do show. Afirmou o matador. E sabe de uma coisa? Eles leem o livro dele como se fosse a Bíblia. Usam todas aquelas palavras que ele usou, como dom negro, truque negro. Juro que é a coisa mais imbecil que já vi. Vão queimar o cara na fogueira e depois usam o livro dele como se fosse um manual de etiqueta. Não vão pegar Lestat. Davis zombou. De jeito nenhum, bicho. Ninguém consegue matar o vampiro Lestat. É impossível. Já tentaram, sabem? E não conseguiram. Ora, aquele é um sujeito que é inteiramente e completamente imortal. Porra. E eles vão pra lá. Igualzinho a nós. Vamos nos juntar ao sujeito se ele nos quiser. disse o matador. Baby Jenks não estava entendendo aquela história. Não sabia o que era um manual de etiqueta. E nós todos não somos imortais? E por que o vampiro Lestat ia querer andar com a gangue das garras? Quer dizer, ele é um astro, ora. Provavelmente tem um carrão. E não é uma gracinha? Vivo ou morto? Cabelos louros lindos de morrer e um sorriso que dá vontade de chegar perto e deixar ele morder nosso maldito pescoço. Ela tentara ler o livro do vampiro Lestat. A história inteira dos mortos desde os tempos antigos e tudo. Mas havia muitas palavras difíceis e ela sempre dormia. O matador e Davis diziam que ela agora poderia ler bem depressa, se não desistisse. Andavam com exemplares do livro de Lestat, o primeiro. Aquele com um título que ela nunca conseguia lembrar direito. Qualquer coisa como conversas com um vampiro, ou conversando com um vampiro, ou conhecendo um vampiro, qualquer coisa assim. De vez em quando, Davis lia alto um pedaço desse livro. Mas Baby Jenks não aguentava. Dormia. O morto, Louis, ou sei lá quem era, foi feito morto lá em Nova Orleans. E o livro estava cheio de coisas sobre folhas de bananeira. Grades de ferro e musgo, barba de velho. Baby Jenks, os antigos europeus sabem de tudo. Davis tinha dito. Sabem como isso começou. Sabem que podemos continuar para sempre se nos cuidarmos. Viver 1000 anos e virar mármore branco. Ah, que ótimo, Davis. Respondeu Baby Jenks. Já é bastante ruim não poder entrar numa lanchonete com todas aquelas luzes sem as pessoas olharem para a gente. Quem quer parecer mármore branco? Baby Jenks, você não precisa mais entrar numa lanchonete. Davis disse calmamente. Mas estava certo. Vamos esquecer os livros. Baby Jenks realmente amava a música do vampiro Lestat. E aquelas músicas sempre lhe diziam muito, especialmente aquelas sobre aqueles que devem ser preservados. O rei e a rainha egípcios. Embora, para falar a verdade, ela não soubesse que diabos aquilo tudo significava. Até o matador explicar. São os pais de todos os vampiros, Baby Jenks. A mãe e o pai. Sabe, somos todos uma única linhagem de sangue que vem do rei e da rainha no Antigo Egito, que são chamados de aqueles que devem ser preservados. E eles precisam ser guardados porque se foram destruídos, nós todos seremos também. Parecia um monte de besteiras. Lestat viu a mãe e o pai, disse Davis. Encontrou-os escondidos numa ilha grega, de modo que sabe que é verdade. É o que ele anda contando a todo mundo com essas canções, a verdade. E a mãe e o pai não se movem nem falam nem bebem sangue. Baby Jenks. Acrescentou o matador. Parecia pensativo, quase triste. Ficam sentados de olhos fixos e estão assim há milhares de anos. Ninguém sabe o que aqueles dois sabem. Provavelmente nada. Disse Baby Jenks com impaciência. Vou lhe dizer uma coisa. Isso é que é ser imortal. Porque você disse que os mortos de Cidade Grande podem nos matar. Como é que conseguem isso? O fogo e o sol podem fazer isso. Respondeu o matador com uma leve impaciência. Já lhe falei isso. Agora preste atenção, por favor. Sempre se pode lutar contra os mortos de Cidade Grande. Nós somos fortes. Na verdade, os mortos de Cidade Grande têm tanto medo de nós quanto nós deles. O negócio é se mandar quando avistar um morto desconhecido. É uma regra seguida por todos que são mortos. Depois que se afastaram da casa comunal, ela recebeu outra grande surpresa do matador. Ele contou-lhe sobre os bares de vampiros, lugares grandes e luxuosos em Nova York, São Francisco e Nova Orleans, onde os mortos se reuniam nos salões dos fundos enquanto os malditos idiotas humanos bebiam e dançavam nos salões da frente. Lá, Nenhum morto podia matar outro, fosse um vigarista da cidade, um europeu ou uma aventureira como ela. Corra para um desses lugares, se os mortos da cidade grande algum dia quiserem pegar você. Não tenho idade para entrar num bar. Baby Jenks objetou. Foi o máximo. Eles e Davis riram até passar mal. Quase caíram das motocicletas. Quando encontrar um bar de vampiros, Baby Jenks, você simplesmente lhes dá um mau olhar e diz: me deixe entrar. É. Ela tinha usado aquele mau olhar nas pessoas, fazendo com que elas fizessem coisas. Funcionava direitinho. E a verdade é que eles nunca tinham visto os bares de vampiros. Só tinham ouvido falar. Não sabiam onde ficavam. Ela tinha um monte de perguntas quando finalmente deixaram St. Louis. Mas enquanto viajava para o norte, na direção da mesma cidade, a única coisa que ela queria no mundo era chegar à mesma droga de casa comunal. Mortos da cidade grande, aqui vou eu. Ia ficar doidinha se tivesse que ir sozinha. A música nos fones cessou. A fita tinha acabado. Ela não conseguia suportar o silêncio no rugido do vento. O sonho voltou. Ela tornou a ver as gêmeas, os soldados chegando. Droga. Se não o bloqueasse, a merda do sonho ia se repetir como a fita. Dirigindo a moto, mão no bolso interno, fitas e virar a fita. Cante mais, cara. Falou, e sua voz soava-lhe aguda e minúscula com o rugido do vento, se é que ela conseguia ouvi-la. De aqueles que devem ser preservados, que podemos saber? Alguma explicação poderá nos salvar? Sim, senhor. Essa era a que ela adorava. A que estava escutando quando adormeceu esperando a mãe voltar do trabalho, em Gun Barrel City. Não era a letra que a atraía. Era o modo como ele a cantava, gemendo no microfone como Bruce Springsteen e fazendo a gente se desmanchar. De certo modo, era uma espécie de hino. Tinha esse tipo de som. E, no entanto, Lestat estava bem ali no meio dele, cantando para ela. E havia uma percussão ritmada que ia direto aos ossos. Certo, cara. Certo. Você é o único morto de merda que eu tenho agora. Lestat. Continue cantando. 5 minutos até St. Louis. E lá estava ela pensando na mãe de novo, em como tinha sido estranho, ruim. Baby Jenks não contara sequer ao matador, ou a Davis, porque ia em casa, embora eles soubessem e entendessem. Baby Jenks tinha que fazer isso. Tinha que ir até os pais antes que a gangue das garras partisse para o oeste. E mesmo agora ela não se arrependia. A não ser por aquele estranho momento em que a mãe estava morrendo ali no chão. Ora, Baby Jenks sempre odiara a mãe. Considerava a mãe uma verdadeira idiota, fazendo cruzes todos os dias de sua vida com conchinhas cor-de-rosa e pedacinhos de vidro, para vender no mercado das pulgas de Gun Barrel City por $10. E eram feias. Lixo artesanal. Aquelas coisinhas com um pequeno Jesus todo retorcido no meio, feito de minúsculas contas vermelhas e azuis, e outras coisas mais. Mas não era só isso. Era tudo o que a mãe tinha feito que perturbava Baby Jenks. Ele dava raiva. Ir à igreja já era péssimo, mas falar com as pessoas daquele jeito meloso e aguentar os porres do marido, e sempre dizer coisas boas sobre os outros. Baby Jenks nunca acreditou numa palavra daquilo. Costumava ficar deitada na sua cama no trailer, pensando: qual é a dessa mulher? Quando é que ela vai explodir? Como uma banana de dinamite. Ou é burra demais até para isso? Muitos anos antes, a mãe parara de encarar Baby Jenks nos olhos. Quando Baby Jenks tinha 12 anos, chegou e disse: sabe que eu já trepei, não sabe? Espero que não pense que sou virgem. A mãe pareceu desmanchar-se. Desviou os olhos arregalados, vazios e estúpidos, e voltou ao trabalho, cantarolando como sempre fazia enquanto fabricava aquelas cruzes de conchinhas. Uma vez uma pessoa da cidade grande disse à mãe que ela fazia a verdadeira arte popular. Estão te fazendo de trouxa, Baby Jenks avisou. Não está vendo? Eles não compraram uma cruz, compraram. Sabe o que essas coisas parecem? Vou lhe dizer. Parecem brincos de camelô. Não se discute. Apenas oferece a outra face. Quer jantar, querida? Era um caso sem solução, Baby James concluiu. Então que saíra cedo de Dallas, chegando ao lago Cedar Creek, em menos de uma hora, e lá estava o cartaz de sempre, que indicava sua linda cidade natal. Bem-vindo a Gun Barrel City, o seu tiro certeiro. Ela escondeu a Harley atrás do trailer quando chegou, ninguém em casa, e deitou-se para tirar uma soneca. Lestat cantando nos fones de ouvido, e o ferro de engomar prontinho ao seu lado. Quando a mãe entrasse, bam, bam, obrigada, madame. Foi quando aconteceu o sonho. Ora, ela não estava nem dormindo quando ele começou. Era como se Lestat fosse desaparecendo e o sonho a puxasse de repente. Estava num lugar cheio de sol. Uma clareira na encosta de uma montanha. E aquelas duas gêmeas estavam lá, lindas mulheres de cabelos macios e ondulados, vermelhos, ajoelhadas como anjos na igreja, de mãos postas. Muitas pessoas em volta, usando túnicas compridas, como na Bíblia. E havia música também, um ritmo sinistro e o som de uma corneta muito triste. Mas a pior parte era o cadáver, o corpo queimado da mulher numa pedra. Ora, parecia que ela tinha sido cozinhada, deitada ali. E nos pratos havia um coração gordo e brilhante, e um cérebro. E, sem dúvida, havia um coração e um cérebro. Baby Jenks tinha acordado assustada. Para o inferno. A mãe estava parada na porta. Baby Jenks deu um salto e atacou-a com um ferro de engomar até que ela parasse de se mexer. Afundou-lhe mesmo a cabeça. E a mãe devia estar morta, mas ainda não estava. E então houve aquele momento louco. A mãe estava ali, caída no chão, meio morta, olhos fixos, exatamente como o pai ficaria mais tarde. E Baby Jenks estava sentada, uma perna por cima do braço da poltrona, apoiada no cotovelo, ou girando uma das tranças, esperando, pensando mais ou menos nas gêmeas do sonho, o corpo e as coisas nos pratos. Para que aquilo tudo? Mas principalmente esperando. Morra, sua puta idiota. Vamos, morra. Não vou bater de novo. Mesmo agora, Baby Jenks não tinha certeza do que acontecera. Era como se os pensamentos da mãe tivessem mudado, tornando-se maiores. Talvez ela estivesse flutuando perto do teto como tinha acontecido com Baby Jenks, quando ela quase morreu e o matador a salvou. Mas, fosse qual fosse a causa, os pensamentos eram espantosos. Simplesmente espantosos. Por exemplo, a mãe sabia de tudo. Tudo sobre o bem e o mal e a importância do amor. O amor de verdade. E como havia muito mais coisas além de todas as regras de não beba, não fume, reze a Jesus. Não era coisa de padre. Era imensa. A mãe, caída ali, tinha pensado que a falta de amor em sua filha, Baby Jenks, era tão horrível quanto se ela fosse aleijada ou cega. Mas não tinha importância. Tudo ia dar certo. Baby Jenks ia sair daquela, exatamente como quase saíra antes que o matador chegasse. E haveria uma compreensão melhor de tudo. Que diabo significava aquilo? Alguma coisa sobre tudo à nossa volta ser parte de um todo. As fibras no tapete. As folhas lá fora, a água pingando na pia, as nuvens cobrindo o lago Cedar Creek e as árvores nuas. E elas não eram, na verdade, tão feias quanto Baby Jenks pensava. Não. A coisa toda era quase bonita demais para ser descrita de repente. E a mãe de Baby Jenks sempre soubera disso tudo. Sempre vira as coisas assim. A mãe de Baby Jenks perdoava Baby Jenks por tudo o que ela fizera. Coitada da Bibi Jenks. Ela não sabia. Não sabia a respeito da grama verde, ou das conchas brilhando à luz da lâmpada. Então a mãe de Bibi Jenks morreu. Graças a Deus. Chega. Mas Bibi Jenks chorou. Depois levou o corpo para fora do trailer e enterrou-o nos fundos, sentindo como era bom ser uma morta e tão forte e capaz de manejar a pá cheia de terra. Então o pai chegou em casa. Essa vai ser por divertimento. Ela o enterrou ainda vivo. Nunca mais esqueceu a expressão do rosto dele quando ele entrou e a viu com uma machadinha. Ora, é a esquartejadora. Que diabos era uma esquartejadora? Então, o modo como ele empurrou o queixo para a frente e seu punho voou em cima dela, ele era tão seguro de si. Sua vibrazinha. Ela rachou a cabeça dele ao meio. É, aquela parte foi ótima. Sentiu o crânio ceder. Caia, seu filho da puta. Cobriu o rosto dele de terra, com a pá, enquanto ele ainda olhava para ela. Paralisado, ele não conseguia mover-se. Pensava ser novamente garoto numa fazenda ou coisa assim no Novo México. Conversa para boi dormir. Seu filho da puta, sempre soube que você tinha merda dentro da cabeça. Agora estou sentindo o cheiro. Mas por que diabos ela tinha ido até lá? Por que tinha largado a gangue das garras? Se não estivesse largado, agora estaria com eles em São Francisco, com o Matador e Davis, esperando para ver-lhe estar no palco. Eles podem até estar no bar dos vampiros de lá, ou coisa assim. Pelo menos se tiverem chegado até lá. Se alguma coisa não estiver errada, de verdade. E que merda ela estava fazendo agora, andando para trás? Talvez devesse ter ido direto para o oeste. Duas noites, era só o que ela tinha. Merda. Talvez alugasse um quarto no motel na hora do show, para assistir pela TV. Mas antes disso tudo, tinha que encontrar alguns mortos em St. Louis. Não podia continuar sozinha. Como encontrar aquela casa comunal? Esse bulevar parecia familiar. Ela percorreu devagar rezando para que nenhum policial intrometido saísse atrás. Naturalmente, correria mais que ele sempre conseguira, embora sonhasse encontrar um daqueles malditos filhos da puta numa estrada deserta. Mas, na verdade, ela não queria sair correndo de St. Louis. Ora, aquilo ali parecia conhecido. Sim, aquele era o lugar. Ela não entrou para a direita e desceu uma rua velha com aquelas árvores enormes. Aquilo a fez pensar na mãe novamente, a grama verde, as nuvens, um pequeno soluço. Se não estivesse tão sozinha. Mas então viu os portões, e a rua era aquela. O matador lhe dissera que os mortos nunca se esquecem de coisa alguma. Seu cérebro seria como um pequeno computador. Talvez fosse verdade. Aqueles eram os mesmos portões, enormes portões de ferro, escancarados e cobertos de era, de um verde escuro. Com certeza nunca chegavam a fechar a rua particular. Diminuiu a velocidade e depois desligou o motor. Barulhento demais naquele escuro vale de mansões. Um filho da puta qualquer poderia chamar a polícia. Ela teve que saltar e empurrar a moto. Suas pernas não eram suficientemente compridas para empurrar de outra maneira. Mas tudo bem. Gostava de caminhar sobre aquelas folhas mortas. Gostava de toda aquela rua sossegada. Bicho, se eu fosse uma vampira de cidade grande, ia morar aqui também. Ela pensou. E então viu a casa no final da rua. As paredes de tijolos e os arcos mouriscos. Seu coração estava disparado. Incendiada. A princípio, ela não acreditou. Depois viu que era mesmo verdade. Grandes manchas negras nos tijolos e as vidraças todas estouradas. Não sobrara uma sequer. Deus do céu. Ela quase enlouqueceu. Empurrou a moto mais para perto, mordendo o lábio com tanta força que sentiu o gosto do próprio sangue. Olhe só. Quem foi que fez isso? Minúsculos cacos de vidro espalhados por todo o gramado e até mesmo nas árvores. O lugar inteiro cintilava de um jeito que os humanos com certeza não conseguiam ver. Parecia uma decoração de Natal de pesadelo. E o cheiro de madeira queimada pairava no ar. Ela ia chorar. Ia começar a gritar. Mas então ouviu alguma coisa. Não um som de verdade, mas as coisas que o matador lhe ensinara a escutar. Havia um morto por ali. Mal conseguia acreditar na própria sorte. E estava cagando para o que acontecesse. Ia entrar. E havia alguém lá. O sinal era bem fraco. Ela avançou mais uns metros, caminhando ruidosamente por cima das folhas mortas. Não havia luz, mas alguma coisa se movia lá dentro, e sabia que ele estava chegando. Enquanto estava parada ali, o coração disparado, cheio de medo e louca para entrar, alguém saiu para a varanda. Um morto, olhando diretamente para ela. Graças a Deus. Ela sussurrou. E não era um babaca de terno, não. Era um rapaz, talvez nem 2 anos mais velho que ela quando foi feito, e parecia especial de verdade. Para começar, tinha cabelos prateados, bem curtinhos e cacheados. Isso sempre ficava lindo numa pessoa jovem. E era alto, também, por volta de 1,80 m, e magro. Um cara realmente elegante, na opinião dela. A pele parecia gelo de tão branca. E ele usava uma camisa marrom bem esticada no peito, e calças e paletó de couro bem elegantes. Nada parecido com roupa de motoqueiro. Bem bacana aquele cara. E mais bonito que qualquer morto da gangue das garras. Entre. Ele sibilou. Depressa. Ela voou degraus acima. O ar estava cheio de cinzas que lhe doíam os olhos e faziam-na tossir. Metade da varanda tinha desabado. Ela entrou cuidadosamente no vestíbulo. Lá dentro, alguns degraus da escada tinham sobrado, mas o telhado lá em cima estava aberto. E o lustre tinha caído. Estava quebrado e negro, de fuligem. Bem sinistro aquele lugar, como uma casa mal assombrada. O cara morto estava na sala, ou no que tinha sobrado dela, chutando e vasculhando no meio dos restos queimados, móveis e coisas. Ele parecia estar com raiva. Baby Jenks, não é? Disse, lançando-lhe um sorriso estranho, falso, cheio de dentes perolados, inclusive os caninos. E os olhos cinzentos meio brilhantes. E você está perdida, não está? Certo. Outro maldito telepata como o Davis. E com sotaque estrangeiro. É, e daí? Ela respondeu. Com grande surpresa, ela pegou o nome dele como se fosse uma bola que ele lhe tivesse jogado. Laurent. Ora, um nome elegante. Parecia francês. Fique aí mesmo, Baby Jenks. Ele instruiu. O sotaque também era francês, com certeza. Havia 3 nesta casa comunal. E 2 foram incinerados. A polícia não consegue distinguir os restos, mas você vai reconhecê-los se pisar neles, e não vai gostar. Merda. E ele estava falando a verdade, porque havia um bem ali. Nos fundos do vestíbulo, sem brincadeira, parecia um monte de roupas meio queimadas, com um vago contorno humano, e realmente ela sabia pelo cheiro que antes havia um cara morto naquelas roupas, e só tinham sobrado as mangas, as pernas das calças e os sapatos. No meio de tudo havia uma espécie de massa cinzenta, parecia mais gordura e poeira do que cinzas. Engraçado, o modo como a manga da camisa saía de dentro da manga do paletó. Com certeza era um terno com colete. Estava ficando enjoada. A gente vomita quando é morto? Ela queria sair dali. E se a coisa que tinha feito isso voltasse? Imortal. Amarre-lhe uma sineta no pescoço. Não se mova. Disse o cara morto. Vamos embora juntos assim que pudermos. Agora mesmo está bem? Disse ela. Estava tremendo, merda. Era isso que chamavam de suar frio? Ele tinha encontrado uma latinha e estava tirando dinheiro de dentro dela. Ei, bicho, vou cair fora, ela disse. Podia sentir alguma coisa por ali, que nada tinha a ver com aquela mancha gordurosa no chão. Ela estava pensando nas casas comunais incendiadas em Dallas e Oklahoma, o modo como a gangue das garras tinha desaparecido. Ele entendeu tudo isso, ela percebeu. O rosto dele ficou suave, bonito outra vez. Jogou a lata no chão e aproximou-se dela tão depressa que ela ficou ainda mais assustada. Sim, ma chérie. Ele falou, em tom bem simpático. Todas aquelas casas comunais, exatamente. A costa leste inteira explodiu como uma série de lâmpadas em curto-circuito. Não recebo resposta da Casa Comunal de Paris nem da de Berlim. Pegou o braço dela enquanto dirigiam para a porta da frente. Merda! Quem está fazendo isso? Ela perguntou. Merda? Quem é que sabe? Chérie, essa coisa destrói as casas, os bares de vampiros, tudo o que encontra. Temos que sair daqui. Ligue a moto. Mas ela não se movera. Alguma coisa ali. Ela estava parada na beira da varanda. Alguma coisa. Ela tinha tanto medo de sair, quanto de tornar a entrar na casa. Que foi? Ele perguntou num sussurro. Que lugar escuro com aquelas árvores enormes e as casas, todas pareciam mal assombradas, e ela estava escutando alguma coisa bem baixinho, como uma coisa respingando. Algo assim. Vamos embora, Baby Jenks. Mas para onde? Ela perguntou. A coisa, fosse o que fosse, era quase um... Para o único lugar onde podemos ir, querida. Para o vampiro Lestat. Ele está lá, esperando, ileso. É, disse ela, perscrutando a rua escura. É, tudo bem. Vamos para o vampiro Lestat. Apenas 10 passos até a moto. Ande, Baby Jenks. Ele estava prestes a partir sem ela. Não, não faça isso, seu filho da puta. Não toque na minha moto. Mas agora era um som, não era? Baby Jenks nunca tinha ouvido uma coisa assim. Mas ouvem-se muitas coisas quando se é um morto. Ouve-se um trem a quilômetros de distância e pessoas conversando nos aviões lá em cima. O cara morto ouviu. Não. Ele ouviu-a ouvindo. Quem é? Sussurrou. Poxa. Estava assustado. E agora ele também conseguiu ouvir. Puxou-a para que ela descesse os degraus da varanda. Ela tropeçou e quase caiu, mas ele a ergueu e a colocou na moto. O ruído estava ficando bem alto. Vinha ritmado como música. E agora estava tão alto que ela não conseguia nem ouvir o que aquele cara morto estava dizendo. Girou a chave e ligou o motor. O cara morto subiu na garupa. Merda. O barulho. Não dava nem para pensar. Ela nem conseguiu ouvir o motor. Olhou para baixo, tentando ver que merda estava acontecendo. Estava funcionando. Mas ela nem sentir conseguia. Então levantou os olhos e entendeu que estava olhando na direção da coisa que enviava o barulho. Lá na escuridão, atrás das árvores. O cara morto saltara da moto e falava sem parar com a coisa, como se conseguisse vê-la. Mas não. Estava olhando em volta como um maluco, falando sozinho. Ela não conseguia entender uma palavra. Apenas sabia que a coisa estava ali, olhando para eles. E o maluco estava desperdiçando o fôlego. Ela saltou da moto, que tombou. O barulho cessou. Então sentiu uma campainha bem alta em seus ouvidos. O que você quiser? Estava dizendo o cara morto ao lado dela. Qualquer coisa. É só dizer, nós faremos. Somos seus servos. Ele então passou correndo por Baby Jenks, quase derrubou e agarrou a moto. Ei! Ela gritou e saltou na direção dele, mas nesse mesmo instante ele explodiu em chamas e deu um berro. E então Baby Jenks berrou também. Berrou e berrou. O cara morto rolava no chão, em chamas. Atrás dela, a casa comunal explodiu. Ela sentiu nas costas o calor. Viu coisas voando pelo ar. O céu parecia meio-dia. Ah, meu Jesus! Não me deixe morrer! Por uma fração de segundo, pensou que o coração tinha explodido. Pensou em olhar e ver se o peito tinha se despedaçado e o coração estava derramando sangue, como lava de um vulcão. Mas então o calor cresceu dentro de si e ela foi embora. Estava subindo através de um túnel escuro e depois flutuando bem alto, olhando para a cena toda. É, exatamente como antes. E lá estava ela, a coisa que os tinha matado. Uma figura branca parada num pequeno grupo de árvores. E lá estavam as roupas do cara morto fumegando na calçada. E o corpo dela próprio em chamas. Através das labaredas ela via o contorno escuro de seus próprios ossos. Mas aquilo não assustava. Nem chegava a ser interessante. Era a figura branca que lhe causava espanto. Parecia uma estátua, como a Virgem Maria da Igreja Católica. Baby Jenks fixou os olhos nos brilhantes fios prateados que pareciam sair da figura em todas as direções, fios feitos de algum tipo de luz dançante. E à medida que se elevava, ela via que os fios de prata esticavam-se, misturando-se com outros, formando uma rede gigantesca que envolvia o mundo inteiro. Em toda a rede havia caras mortos presos como moscas numa teia. Minúsculos pontinhos de luz pulsavam, ligados à figura branca. Era quase bonita, aquela visão. Se não fosse tão triste. Ah, pobres almas dos mortos. Aprisionadas na matéria indestrutível, incapaz de envelhecer ou morrer. Mas ela estava livre. A teia agora estava distante. Ela via muitas coisas. Por exemplo, havia milhares e milhares de outras pessoas mortas flutuando lá em cima, numa grande camada cinzenta e nebulosa. Algumas estavam perdidas, outras lutavam entre si. E algumas estavam olhando lá para baixo, para onde morreram. Que tristeza. Pareciam não saber ou não acreditar que estavam mortas. Havia várias tentando ser vistas e ouvidas pelos vivos, mas não conseguiam fazer isso. Ela sabia que estava morta. Já tinha acontecido antes. Estava apenas passando por aquele tenebroso covil de pessoas tristes. Tinha seu caminho a seguir. E a insignificância da sua vida na Terra causava-lhe tristeza. Mas agora isso não era coisa importante. A luz estava brilhando de novo, a luz magnífica que ela tinha vislumbrado quando K quase tinha morrido naquela primeira vez. Foi para perto dela, para dentro dela. E aquilo era mesmo lindo. Nunca tinha visto cores assim, um brilho assim. Nunca tinha ouvido a música pura que estava ouvindo agora. Não havia palavras para descrever aquilo. Era além de qualquer linguagem que ela conhecia. E dessa vez ninguém ia levá-la de volta. Porque a pessoa que vinha em sua direção, para abraçá-la e ajudá-la, era sua mãe. E sua mãe não ia abandoná-la. Nunca sentiram um amor como o que sentia pela mãe. Então o amor a rodeou. A luz, a cor, o amor. Essas coisas eram inteiramente indistinguíveis. Ah, coitada da Baby Jenks, pensou, dando uma última olhada para a Terra. Mas agora, ela não era Baby Jenks. De jeito nenhum.